Hoje foi o encontro dos dois reis do futebol aqui, Edson Arantes do Nascimento e o Dadá. Não, realmente foi um encontro real. E depois, o encontro dos jogadores que fizeram mais gol na partida, Dadá 10 e Pelé 8. Dadá, o que você achou dessa vinda do Vanderlei para o Atlético? Foi acertada a atitude do Calil de trazer o Vanderlei para o Atlético? Eu, a princípio, eu estava relutante, mas depois que eu conversei com o Petkovic, lá em São Paulo, na festa que a TV Gazeta fez pro futebol do Brasileirão, em que o Pet foi com honestidade, com merecimento eleito o craque do Brasileirão, ele falou do Vanderlei, porque ele conversou muito com o Vanderlei e falou que sentiu o Vanderlei muito humilde. E o Vanderlei chegou para ele e falou: eu vou para Minas Gerais para fazer um belo trabalho e espero conquistar a tríplice coroa para o Atlético, como ele conseguiu para o Cruzeiro. Então isso me sensibilizou. Então eu estou fazendo coro e torcendo pelo Vanderlei. Agora, esse Vanderlei, que em 73, quando eu estava no Alvo no Flamengo, eu dei muita carona para ele. No meu carro eu dava carona para ele. Agora, na cara de pau, eu vou pedir a retribuição para que ele me dê uma mordomia no jatinho dele, para me pousar aí numas. Ir para umas pousadas, umas cachoeiras e curtir a vida. Eu ajudei ele quando ele começou, agora ele ajuda o Dadá. E com o Vanderlei, o Atlético é obrigado a ganhar título. O que, que o Atlético tem que fazer, o mínimo com o Vanderlei Luxemburgo, que é ganhar o Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro, ou apenas um bom trabalho? Bom, obrigação não tem nenhuma de ser o campeão, mas tem que ter a obrigação de fazer esses jogadores do Atlético ter amor à camisa e à raça que nós de 71 tivemos. Principalmente Dadá. Faltou isso esse ano, Dadá? Porque Dadá não é rei do futebol, mas é rei da raça, dos gols e dos títulos. Faltou isso esse ano? Amor à camisa? Faltou amor e garra.